bora esquentar! Vai! Meu parceiro Strick do Rubi! Alô, Strick! Esse é a velha guarda! Bora pra cima! Você está no Rubi. Eu quero teu amor pra mim. Vem dar amor, vem dar. Eu quero te fazer feliz. Vem dar amor, vem dar. Eu quero a noite inteira você pirando aqui com o Didio. Quero você pra mim nesse sonho bom, a gente se amando. Vem dançar. Vem, vem comigo, amor, vem comigo amar. Eu quero teu amor pra mim. Vem dar amor, vem dar. Eu quero te fazer feliz. Vem dar amor, vem dar. Eu quero a noite inteira você pirando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho bom, a gente se amando. Boy. Boy. Super poderoso Rubi. A gente faz o som, você cria as imagens. Vambora! Parceiro, Isaías Explosão, ele e toda a equipe Explosão, brevemente os lendários do Rubi, já tá na área, tá curtindo o Rubi! Insuperável Rubi. E o DJ Boy vai detonando pra galera assim. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Bora dançar, viajou. Seus amigos então descobriram a razão. garoto Didio. De Nelson, Martelinho Prime, tá na área! Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, você elegeu Rubi, o campeão! Seja bem-vindo, poderoso Rubi, aparelhagem que já é tradição no Pará. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. Parceiro Blade, equipe, acabou o sossego! Quiser, e aí, Blade? Vivo ficar, mando embora a minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser... E a saudade vai rolando da Via Show! O garoto Didio. Só agora eu sei o quanto me enganei, quando fui acreditar nas suas lindas promessas de um grande amor. E o nosso garçom Jorge! Isso só me fez chegar à conclusão que os homens são iguais. Eu mereço esse castigo por ter confiado por uma dos mais. Seu Paulo e Dona Nina! Vai com Deus, amor, seja feliz. Porque eu vou ser forte pra esquecer. Rubi. Um dia a gente vai se encontrar. Não tente esconder se fracassar. E a pedra? Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. E o papi desse já tá na área. O mestre DJ Gilmar. Algum tempo depois, até as pedras se encontram quanto mais nós dois. O som das estrelas. Seja uma estrela. Siga essa estrela. O som mais claro da Amazônia. Vai recordando do Rubi. Vai com Deus, amor. Seja feliz. Porque eu vou ser forte pra esquecer. Um dia a gente vai se encontrar. Não tente esconder se fracassar. A gente vai. poderoso, poderoso, poderoso. Rubi, Rubi, Rubi, Rubi. E aí, Evaldo? Já tá na área, ao lado do Bigodinho. Bora, Rubi! Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Givaldo Gravações CDs. Esqueça, se te magoei, só você amei e sempre vou amar. E aí, meu amor? Amor, só você eu quero, meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço, não me deixe assim. Meu amor é demais, meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Meu amor é demais, meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Toda a família Big Brother também já tá no circuito, tá na Via Show, tá curtindo o Rubi. Vem aí, o lendário Rubi Saudade. Dia 1º de julho aqui. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça, se te magoei, só você amei e sempre vou amar. Amor, só você eu quero, meu grande amor, te espero, meu amor, te peço. Sou da família Big Brother, tá na área, Ednelson Martelinho Prime. Meu amor é demais, meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Meu amor é demais, meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer. E essa vai pro nosso parceiro Strick do Rubi, bora Strick! Grande a tristeza que de noite me acompanha, sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. DJ Alexandre, sua esposa, alô Celso! Você está no Rubi. Viva a esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim. E a Monique, um dia de verão. Volta, e a Lene também. Grande a tristeza que de noite me acompanha, sozinha na cama, nesse quarto tão... Nosso parceiro Adaldo Pessoa, ele é a Patrícia. Poderoso, poderoso, poderoso. Rubi, Rubi, Rubi, Rubi. acordando. Você pra mim é um sonho tão lindo que a gente não consegue esquecer. Meu parceiro Gato Negro tá na área, bora Gato Negro! Te conheci numa festa de amigos e ali pintou o clima. Foi tão bom te conhecer. É o garoto Didio. Coisas da vida, são coisas do amor. Te encontrar ali naquele lugar. Super poderoso Rubi. Coisas da vida, são coisas do amor. Por você eu fui me apaixonar. Poderoso Rubi. Você pra mim é um sonho tão lindo que a gente não consegue esquecer. Te conheci numa festa de amigos e ali pintou o clima. Foi tão bom te conhecer. Coisas da vida, são coisas do amor. Te encontrar ali, naquele lugar. E a saudade! Nosso parceiro Morrinha, ele sua primeira dama. Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar comigo. É Andréia. Nessa história eu não acredito, já que eu não sou tão ruim. Poderoso Rubi. Faço tudo que você me pede, eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade tudo que eu mais quero é saber que você tá. Você faço tudo, tudo pra te ver feliz. Xalalalala. Xalalalala. Vem dançar, vem fazer a pedra do Rubi. Sempre poderoso. Toda a família Big Brother já tá na área, tá no circuito, tá no Rubi. Ele vai partir no amanhã. O que vou fazer? É a Marta Molequinho, tá na área. Pra ela ficar. É o garoto Didio. Ele vai partir no amanhã. O que posso fazer? Ela não vai ficar. É o boy na parada. Ela precisa ir, eu sei.

você gosta, filha, gosta? Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero parceiro Val, ai, graça, alô Cleiton! Sempre diz palavras bonitas, ah, pra aliviar a minha tensão. E com carinho aos poucos me cita, eu não resisto sua tentação. Você invade meu mundo, não me dá tempo para pensar. Encanta-me em segundos, em minutos me faz sonhar. Você é demais pro meu coração. Ah, você é demais pro meu coração. Um abraço, nosso garçom Jorge! Tá curtindo poderoso, valeu Jorge! O Val, a Raia, a Graça, o Cleiton, galera confirmando no lançamento do Rubi, dia 1º de junho, aqui na Via Show. Você me diz palavras bonitas, ah, pra aliviar a minha tensão. E com carinho aos poucos me cita, eu não resisto sua tentação. Parceiro Jefferson Raiol, pé na guarda, esse é Rubi de coração. Um garimpeiro eu sou, tão triste, um livre sonhador. Na bateia do sonho eu vou concentrando mil fagulhas de amor. Quem toca? É o garoto Didio. O jogo é teu olhar, que prende o meu coração. Batendo a tristeza pra longe e perto, acumulando ilusão. Por onde passo sempre um amor, me jogo um laço me causando grande dor. Magoado volto ao baixão, eu digo não, não, não. Poderoso Rubi. Digo baixão então, meu banco da ilusão. No friso dessa vida talvez tenha algo para o coração. Meu ouro é você, pepita do meu coração. Misturo no cascalho teu lindo sorriso, despeço ouro e paixão. Um som de verdade para você que é de verdade. Rubi. O primeiro a gente nunca esquece. E vai dançando no Rubi! Um garimpeiro eu sou, tão triste, livre e sonhador. Na bateia do sonho eu vou concentrando mil fagulhas de amor. Já temos CD ao vivo, primeira parte, com o DJ Jairinho, aí no House Mix. E o meu coração, batendo a tristeza pra longe e perto, acumulando ilusão. Givaldo Gravações CDs. Essa vida talvez tenha algo para o coração. Meu ouro é você, pepita do meu coração. Misturo no cascalho do lindo sorriso, despeço amor e paixão. Alô, Didio Boy, faz essa galera recordar. Bora fazer essa galera recordar da minha show. Hoje eu vou sair por aí e o primeiro bar que eu encontrar, Rubi! Pra esquecer aquela safada que acabou comigo. Bora esquentando, esquentando, esquentando, meu Rubi! Hoje eu vou sair sem rumo certo, sem encontrar um bar aberto. Vou beber. Meu parceiro Nê, os mascarados! Será que todas são iguais? Isaías Explosão ao lado, filho! Vivem passando a gente pra trás. Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou ter poderoso Rubi, esta safada. Da família Big Brother, já tá no circuito, meu grande parceiro DJ Marujo tá na área. Tudo que eu planejei deu errado, ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás. Gente, boy, quero abraçar aqui com muito carinho meu parceiro Porrinha e seu grande irmão André, marcando presença. Alô, índio, cadê você, índio? Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já você! Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. Bora, Rubi! Você me perdeu. Olha o meu parceiro Blend, seu grande amor, está aqui com a gente no Rubi. Não vale! Não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vale amar. você está no Rubi. Aqui, a emoção é inigualável, é incomparável. Didio Boy. Boy! Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Acreditei. Sinceramente, em meu coração não estava esperando que um dia você me dissesse adeus. E você, e você? Você brincou com os meus sentimentos. You boy. Você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor, não vou mais chorar. Nosso patrão Antônio, ele e seu grande amor. Vale a pena. Já estão fazendo a pedra, valeu Antônio! Chega numa festa e ouvi o som do Rubi. Ele é o todo poderoso tocando pra mim, pra... Meu parceiro Dagoberto, Vandegril, Gato Negro, o corpo toda a galera diretamente da Marambaia. Pode de dançar. A moçada no salão até parece que vai voar. Com o som do Rubi. Com o som do Rubi. Pra mim e pra ti, Rubi, Rubi, tocando pra mim e pra ti, Rubi, Rubi, tocando pra mim e pra ti. Esse é o som do todo poderoso, é lindo, é belo, é todo gostoso, que você jamais vai encontrar outro igual. Vai remexendo, vai! Remexe gatinha, remexe gatão, ao som do Rubi no meio do salão. Anima a galera, sacode povão. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quinta e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quinta e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quinta e gritando Rubi. Remexe pra cima, é bola pra baixo, girando com quim e gritando Rubi. Já temos CD ao vivo, primeira parte com o DJ Jairinho, aí no House Mix. Esta é mais uma produção, Givaldo Gravações CDs. Este é um som do todo poderoso, é lindo, é belo, é todo gostoso. Você jamais vai encontrar outro igual. Vai remexendo, vai! Remexe gatinha, remexe gatão, ao som do Rubi no meio do salão. Anima a galera, sacode povão. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quim e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quim e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quim e gritando Rubi. E vai dançando, vai dançando, vai dançando no Rubi. Video Boy. Boy. Boy. Boy! ou não é? É o Boy na Parada. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. No Pará, som tem nome. Rubi, o poderoso. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. É um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Já fez o raio do apoio, Jairinho. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega funk e lambada. Vem, vem, vem! Olha aí, gente boa, quero aqui abraçar com muito carinho meu parceiro José. Ele todo comitiva, curtindo o Rubi. Hoje aqui na Via Show. Strick do Rubi, velha guarda. Isso aqui com a gente. Alô, Strick! O nosso brega vai tocar. Eu sei que você vai curtir. A banda Sabor Açaí. Isaías Explosão! Ela tem um sabor diferente. Vai contagiando a gente. Brega como esse eu nunca vi. Por aqui é o som da banda Sabor Açaí. E vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando no Rubi. Para nós, o sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Trocamento. Em uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Toda a família Big Brother tá no circuito! Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, África, o que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, boy, África, o que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Ed Nelson, Martelinho Prime, alô, Strick! Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você. Seu Paulo e Dona Nina. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. África, o que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Mas assim, boy. África, o que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? E vai dançando! Eu só quero amar. Me dá um beijo. Quero te encontrar e não te vejo. Te amo e te quero. Didio Boy. Amor com seus mistérios. Boy, boy, boy. Porque te amo. Vem que eu te quero.

isso aí, galera. Rubi é a nave do som. É o poderoso que chegou pra arrasar. DJ Gilmar no comando da nave. É o poderoso que já vai decolar. Eu acho que vou dar uma ligadinha pra minha gatinha, pra gente curtir por aí, pra gente dar uma volta. E aí, Monique? Alô, amor, vamos sair? Só se for pra ir no Rubi. Vem aí, o lendário Rubi Saudade. Tá chegando, dia 1º de junho, aqui da Via Show. E amanhã tem o aniversário do Jairinho, lá do Imperial, Rubi Nordson. Parceiro rei do boxe, tá na área também. Indiscutivelmente, Splash Banda. Boy, boy, boy, boy. Vem dançar, vem curtir, vem dançar, Rubi. Vem dançar, vem curtir, vem dançar, Rubi. Rubi é a nave do som. É o poderoso que chegou pra arrasar. Tecnologia e qualidade insuperável. Rubi. Já já tem um turma pra detonar. Banda 007. DJ Didio Boy, o DJ mais jovem do Pará. Bora dançar coladinha assim. Sou novo pra viver com você uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Isaías Explosão. Precisa experiência. Ed Nelson Martelinho Prime. Tenho medo da dor. Equipe XK. Chorar, chorar não vou. E o Bob Esponja. Nem morrer de amor. E a união tá chegando, tá chegando. Chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor. É o garoto Didio. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejo seu sentir, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática em português, geografia em inglês, em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Prova de amor. Prova de amor. Rubi, levando você a uma viagem inesquecível. Banda 007. Pai d'égua, né? Sou novo pra viver com você uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência, tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou. Já temos CD ao vivo. Primeira amor. Parte com o DJ Jairinho. Chorar, chorar não. Aí no House Mix com o tio Givaldo. Nem morrer de amor. Poderoso Rubi. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejo seu sentir, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática em português, geografia em inglês, em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. E aí? Amor, prova de amor. Vai dançando no Rubi. Vai dançando. Banda 007. Ela tentou usar uma roupa parecida. Tentou o mesmo corte de cabelo. Tentou. Vou te contar lembrar aonde ela errou. Ela errou quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo ir de volta daqui até Marte. O mestre DJ Gilmar. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer, é uma minha, outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer, é uma minha, outra dele. Boy, tem coisas que só o Rubi faz por você. Vai dançando coladinho. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. Ela errou quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu. E aqui ao lado, quase, o Pavidense, nosso mestre DJ Gilmar. O mestre DJ Gilmar. E aí, Pavidense? Oi, meu filho, é verdade, avisamos que amanhã tem Rubi no Imperial nos Junas. É o aniversário do DJ Jarinho e também com a estreia do DJ Tubarão. Um abraço especial ao nosso advogado, doutor Robertinho Carvalho, doutor Roberto, e a Eli Patrícia. É lindo, amor. Alô, doutor, não existe vitória sem gol. Vitória sem gol não tem sabor. Até rimou. Gente, vê aí, dia 1º de junho, aqui na Via Show, o lançamento do lendário Rubi. É o novo Rubi, hein? Desde já, todos convidados a conhecer o novo Rubi. E eu, Gilmar, vou voltar a tocar pra você curtir pra lá e pra cá. Tá certo? O lendário vem aí. Sábado agora, vamos até o São Joaquim da Marambaia. Alô, meu povo da Marambaia! Sábado tem Rubi do São Joaquim. E domingo, no Ponte das Flores do Telégrafo. Alô, Bigodinho! Não esquece, filho, que é dando que se recebe. É verdade. É Rubi, é saudade. Alô, Bigode Pai. Segue DJ Boy. Aqui é de pai pra filho. Tu sabes. Vem aí, o lendário Rubi Saudade. Vai dançando coladinho. É Rubi Saudade. Depois de tanto tempo eu com ele e você, você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão difícil e nada é tão ruim. Oh, você é a minha vida, ele é meu mundo. Você é o que eu preciso e ele é meu tudo. Toda a galera, Varião Monteiro, já tá fazendo a pedra, tá no circuito Tuba. Não me peça pra parar, porque eu não vou. Vem dançar, vem fazer a pedra do Rubi sempre poderoso. E a galera vai dançando no som do Rubi. Amor, meu coração pede só pra te amar, ficar com você, meu anjo. Hoje acordei querendo te encontrar. Rubi, se eu não te ver vou chorar. Dá-lhe, DJ Boy. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar. Não sei te falar, uma vontade louca de abraçar você e beijar e não desgrudar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar. Não sei te falar, só sei que não dá mais pra aguentar. Não quero ficar, eu quero te namorar. Um som de verdade para você que é de verdade. Júlio, Rubi e Carnier. É o garoto Didio. Amor, o meu coração é de só pra te amar. Ficar com você, meu anjo. Hoje acordei querendo te encontrar. Se eu não te ver, vou chorar. Ontem jurei Oi. Que não ia lhe lembrar. É impossível não pensar, Som. Mas não serei o mesmo sem te contar. Estou tentando me declarar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Uma vontade louca de abraçar você e beijar e não desgrudar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Vou tocar mais uma e, não dá mais pra e vou passar para o nosso parceiro DJ Tubarão. Quero te e aí, Tuba? Tuba! Sabe quando estou do seu ladinho, quero te fazer carinho, não consigo me controlar. A paixão fala junto comigo, não sei ser mais teu amigo. Vem correndo, vem me amar. E vai dançando, vai dançando, vai dançando. Pra te conquistar, ousar, a paz que tem. É o garoto Didio. Pra te enfeitiçar, deixar. Tem você ao vivo da primeira parte com o Jairinho aí no House Mix. Givaldo Gravações CDs. Um abraço especial, doutor Robertinho. Ele e a Ellen ao lado, curtindo Rubi, meu parceiro Blade, equipe Acabou o Sossego, Bob Esponja, XK, e a união tá chegando, tá ficando bonito do Rubi. Bora, Tuba, bora, Tuba. Banda, batidão. A banda que bate forte. Bora, simbora, Didi Boy. Você é minha presa. A gente já chega, claro, dando uma boa noite a toda a aviação e toda a galera que curte o som do Rubi. Claro, sempre poderoso. DJ Tubarão por aqui hoje. Já fazemos a continuação da estreia do Tuba aqui no som do Rubi. Obrigado, Gilmar Santos. Muito obrigado por tudo. Toda a sua equipe, muito obrigado, hein? Nosso amigo Evaldo Silva, muito obrigado, Carlinho Promoter. O Tubarão dando continuidade na sua festa, na sua estreia. Bora, viajou!